Sou da noite, sou do dia. Sou favelado, sou preto, periferia. No rolê de hoje é nós que consta, seu doutor. Então não me olha desse jeito, por favor. Jeitão largado, gingado, malandreado. Má conduta, estilo gangster. Nós mesmo lado a lado, tamo junto na função. Os máfia na contenção. Quando o bonde tá chegando de longe, chama atenção. É nós que tá na rueira, os ponta firme, firmeza. Comédia não cola na boca, conhece a firma, respeita. Mundão de coringa é foda, pra talarico é zica. As alerquina sorri, enquanto os palhaços engatilha. Vai passar mal, fica pequeno, vai subir. Vacilou, pisou na bola, vai cair. Quebrada é foda, se pá tem que ser ninja ladrão. Quando os coiotes subir, nós completa a missão. Eles querem julgar minha conduta, sentando no próprio rabo pra esconder a culpa. Eu sou má conduta, sim, assumo. E você, filha da puta. Eles querem julgar minha conduta, sentando no próprio rabo pra esconder a culpa. Eu sou má conduta, sim, assumo. E você, filha da puta. Desde pequeno, o exemplo que eu tenho é história corrupta. Cresci vendo nadar em dinheiro, os filhas da puta ainda querem julgar minha conduta. Minha conduta é ruim, pois eu cresci assim. O exemplo que eu tenho foi você que deu pra mim. Enquanto o povo no veneno, você se divertindo, todo mundo se fudendo pra você viver sorrindo. Puta chique, book rosa, modelo, eu também quero. Relógio, corrente, iate, no importado zero. Só que aqui onde eu vivo é diferente o critério. Se não andar no sapatinho, cai no estranho do berro. Aqui o mercado é livre e sobrevive o mais esperto. O que não é traíra e não tem traíra por perto. Aqui a má conduta se torna arma nessa luta. Essa é a nossa cara, sem culpa ou com culpa. Enquanto você se esconde atrás do terno, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Eles querem julgar minha conduta, sentando no próprio rabo pra esconder a culpa. Eu sou má conduta, sim, assumo. E você, filha da puta. Eles querem julgar minha conduta, sentando no próprio rabo pra esconder a culpa. Eu sou má conduta, sim, assumo. E você, filha da puta. Na contenção, na esquina, na contenção. Fica de olho aberto, vê direitinho, ladrão. Tá sussua, quebrada, mas é melhor ficar ligeiro. Que é na calada que a barca vem trazendo os traiçoeiros. Atividade, parceiro, agiliza, cumpade. Cotidiano pesado, sempre perigoso, é verdade. É uma cebosa, é cerol, aqui os bota não embaça. Tá constando rupinol, consta lança, consta massa. Então tá massa, tá massa. Tá de cima as numeradas, sem pagar simpatia. Firma pipoco nos cava, maloqueirada pesada. Tá flutuando na lombra, febril que é as patricinhas. Só de calcinha na cama, noite passada foi caçada. Atrás das onças, pescaria atrás dos peixes. É de escama que elas gostam. Hidropônico e red pra ressaca, água de coco. O corre dos má conduta, tá pra lá de louco. Eles querem julgar minha conduta, sentando no próprio rabo pra esconder a culpa. Eu sou má conduta, sim, assumo. E você, filha da puta. Eles querem julgar minha conduta, sentando no próprio rabo pra esconder a culpa. Eu sou má conduta, sim, assumo. E você, filha da puta.